rest da nossa rua, que hoje é minha e já foi tua, talhada para nós dois. Foi aberta pela amizade, construída com saudade, para o amor morar depois. Foi aberta pela amizade, construída com saudade, para o amor morar depois. Certas noites o luar traça caminhos no mar para chegares até mim, mas é tão longa a viagem que só te vejo a miragem num sonho que não. Um sonho que não tem fim. sonhar.